Panorama Agrícola para 21 de agosto de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 21 de agosto de 2012, terça-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o que não tem remédio, remediado está. Na dica de hoje, invista em cisternas. No noticiário, o pescador vai ter cartão magnético para identificação. Na entrevista, banana orgânica em Jacinto Machado. E no professor da terra, Evaldo Roberto fala sobre o manejo do gado leiteiro. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aproveite épocas de chuva para captar e armazenar a água. Você vai precisar dela mais tarde. Invista numa cisterna. Vale a pena. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A conversão dos bananais para o sistema orgânico de produção em Jacinto Machado, no sul do estado, é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Você ouve entrevista da jornalista Isabela Schwenger com os produtores Antônio José Anacosta e Lídio Kittner e descobre quais são as vantagens deste sistema orgânico de produção de bananas. A banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil. No município de Jacinto Machado, ela é um dos principais produtos agrícolas. A cidade já foi conhecida como a capital da banana, mas muitos agricultores abandonaram o cultivo porque o mercado deixou de ser competitivo. A preço de banana. Esse era o problema enfrentado pelos agricultores de Jacinto Machado ao colocar o produto no mercado. Com a conversão para o sistema orgânico, essa realidade mudou e devolveu o ânimo aos produtores de banana do município. É o caso do Antônio, que está diminuindo a lavoura de fumo e aumentando a de banana no sistema orgânico. Mudei o meio orgânico por causa da dificuldade. Um é o caso que nós estávamos perdendo banana no bananal, levando até 60 dias para cortar. E o outro é para agregar valor, porque a convencional, o valor lá embaixo, cascação mais forçada, porque tinha que ter um padrão. E o nosso banal aqui não conseguia ter um padrão da banana que estava exigindo. Em questão, faz um ano e pouco, o Carlos entrou aí para ajudar nós também, conseguimos levantar até um padrão. Hoje dá para quase comparar a nossa com a convencional, que a banana ficou num porte bom. Antes estava muito miúda e não conseguia, e caso as condições, tinha que a convencional tinha que investir com um produto e o custo aumentava muito, daí não compensava. E financeiramente, vale a pena plantar a banana orgânica? Vale a pena, porque o custo dela é baixo, e eu consigo eu fazer sozinho, então não tem despesa. Então a maioria é lucro, então. Outro agricultor que também pensou em desistir do cultivo da banana foi o seu Lídio. Ele retomou a atividade e não se arrepende. Até que eu derrubei os bananal, plantei eucalipto 10 anos atrás, porque não tinha comércio, não tinha nada, né? Daí, agora 2 anos atrás, os vizinhos entraram na orgânica aí, eu fiquei para trás 1 ano deles. E daí eu vi que era bom. Era sadio e também resolvi a começar a derrubar o eucalipto e eu tinha 1 hectare e comecei a cuidar dessa hectare e estou plantando mais. A saúde é outro fator que pesa na decisão dos agricultores ao optar pelo cultivo orgânico. Porque antes se vinha para a roça, se vinha com veneno, vinha com tudo. Hoje pode vir com uma bolsa de café, trabalhar e não precisa nem lavar as mãos para tomar o café, né? É bem mais sadia, não se usa veneno nenhum. Para auxiliar os bananicultores no processo de conversão para o novo sistema de produção, a EPAGRE foi fundamental. No início era produção orgânica, porque há 80 anos atrás não existia químicos, né? Então eles partiram do sistema orgânico, foram para o químico e agora estão, diríamos assim, retornando à produção mais equilibrada, que é a orgânica, né? Então é a questão de a IPAG tem a responsabilidade de contribuir com esses agricultores no sentido de desenvolver e trazer algumas tecnologias já conhecidas, né? Está sendo um processo rico, eles estão evoluindo muito na questão de melhoria de qualidade. Quando a gente fala em qualidade, é apresentação do produto, condições de trabalho mais adequadas, é saúde do agricultor e saúde da planta, ou seja, é todo um sistema que está sendo, diríamos assim, recuperado. Você ouviu reportagem da jornalista Isabela Schwengber sobre banana orgânica, produção em Jacinto Machado. O último personagem entrevistado foi o extensionista da IPAGRE em Jacinto Machado, Carlos Frischknecht. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Informações para você sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, em parceria com a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, reuniu recentemente 36 colônias de pesca para apresentar a Instrução Normativa número 6 do Ministério da Pesca e Aquicultura, que trata da inscrição de pescadores no Registro Geral da Atividade Pesqueira na categoria pescador profissional. A secretaria explica que os pescadores catarinenses devem se recadastrar junto às suas colônias, que vão encaminhar os processos à Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura e aos escritórios regionais do Ministério da Pesca. As carteiras utilizadas pelos pescadores hoje só serão válidas até dezembro deste ano. A partir de 2013, o documento será como um cartão magnético, que vai servir como autorização para o exercício da atividade de pesca e de identificação do pescador. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o manejo das vacas leiteiras deve ser baseado em princípios de bem-estar animal, pensando e organizando práticas que proporcionem uma qualidade de vida para os animais do rebanho. Os bovinos são animais herbívoros, ou seja, seu hábito alimentar preferido são os vegetais, as plantas. Optar pela produção de leite à base de pasto diminui custos, aumenta a margem de lucro e disponibiliza alimento preferido pela espécie bovina. As regiões onde teve origem as raças leiteiras, a temperatura é baixa e as vacas gostam de sombra. Por isso, disponibilizar árvores nos piquetes é fundamental. Quanto à água, deve estar distribuída em todos os piquetes, sendo de qualidade e à vontade. Mas, um detalhe muito importante, os bovinos não possuem em seus dentes a camada protetora de esmalte. Por isso, dão preferência para beber água parada, pelo motivo que a água corrente é fria e dá um choque devido à sensibilidade dos dentes. O pastoreio dos bovinos é sempre na altura do casco. Por isso, os coxos devem serem construídos o mais baixo possível, para evitar o afogamento dos animais no momento da alimentação fornecida no coxo, exemplo da silagem. Os bovinos gostam de pastorear de madrugada. É uma estratégia interessante permitir o acesso das vacas leiteiras nas áreas de pastagem. Neste período, é necessário disponibilizar um local para os animais ingerirem sal. Duas características de saúde das vacas: vivacidade e pelos lisos e brilhantes. Amigo agricultor, é importante pensar em estratégias que proporcionem bem-estar animal. As vacas produzem leite, mas gostam de sombra nos horários de calor intenso.